noite, em Alfa, 1010, registrado, quando o trânsito está na 1895, o Tatrix no 7, chama bom dia. Azul 4201, na escuta, para qual? Na escuta, prossiga. Azul 4201, autorizado para Campinas, nível de voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, pós direto à posição Trive. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. O transponder é o 5113 e o controle em 120.8. Cotejo. Controle 208, azul 401, correto, chama para o posicionamento no portão 1. Confirme, qual o portão que o senhor se encontra? É o 01 ou 07? É o 7. Ok, gente. Torre Salvador, o C31171, ponto de 090, pronto. C31171, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento calmo, ajuste no 010. Alinhe e decola a pista no zero, ajustado 1010, o C31171. Alfa Jet 5808, posição 5, para o posto em estacionamento. Copiando 5808, solo em 1219. Solo, bom dia. Web 5808 para o posto em estacionamento no 5. Autorizado, chame para o táxi, Web 5808. O altímetro no 0, 1-0. 1010, autorizado, 5808. Tá 3890, bom dia, 09, posicionamento. Tá 3890, bom dia, autorizado posicionamento no 9, chame para o táxi, o altímetro no 010. 010, chama táxi, 3890. 3153. Clear, bons arrival, descending my train, 4,000 feet, QNH 1010. Tá 3171, decolando 17, eu chamo agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Você com o controle, tá 3171, bom dia. Controle Salvador, OTAN 3171, passa 2000, saída da EL. 3171, sube mantenha 340, perfil da saída da EL, vigilância radar. Liga atenção 340 na da EL, OTAN 3171. Bom dia, 357 Latam, dia 380 Brasília. Bom dia, 357, informação Kilo, árvore elétrica, subida, por gentileza, 129, por cópia. 129, boa. Tá 3517 na escuta para a cópia. Total 990, correção, total 9910, desça para 2000, autorizado LF X-Ray, reporte localizador. 2000 X-Ray, chamará no localizador total. Para o táxi Objeto 5808 com 131 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Web 5808, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 010. Temo voo, bom dia. No ponto de espera, perdão, a torre 1895. 5808, bom dia, bom trabalho. Fala, bom dia, 1607, informação. Guarulhos, 10. 1607, bom dia, 360 Guarulhos, aguarde o instante para a cópia. Para o táxi, 3890, 1233 e 15, Natal. 1233 e 15, Natal. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando pronto, chame a torre em 1895. O altímetro no 010, tem um voo, bom dia. Pátio 1, Índia e Alfa. 090, posso passar, muito obrigado, tenha um excelente dia. Tá 3517 na escuta para a cópia. Prossiga, senhor. A 3597 está autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O controle 120.8, aguarde para o transponder, coteje por gentileza. Tira número 360 para Brasília, saída Arbor Elefa, decolando da 10. Com curva à direita, 208 é o controle. A nossa aerovia, Upper Zulu 17, standby control, transponder. O controle em 120.8, o transponder chegou aqui agora 5126. E o nível solicitado foi 36 ou 38, confirma? 38, senhor. Tá ok, pode estar autorizado então 380, ok? O restante permanece 5126, transponder. Azul 4201. Portão 7 para pushback acionamento. O transponder do TAN 3517 5126, ok? 5126, grato. Correto, chama para o push no portão 4. Demora. O azul 4201 está autorizado push acionamento no 7, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 0. Pushback acionamento azul 4201. Oeste 508. Fala Salvador, bom dia, agora no 642, tem informação aqui, posição 3, autorização para Recife. Voo no 642, 390 Recife, aguarde instante, é o número 2 para cópia. Aguardando cópia, no 642. O voo no 607 não escuta para cópia? Não escuta. Voo no 607, autorizado para Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trivi. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. Transponder é o 5124 e o controle em 120.8. Coteja. Autorizado em 360. Não, pessoal, cria. Trava até o 5 Paulão 10, Dael Leda Bridge. 224, responder. No 607, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 10. Acionar, 990. 990, complete final ILS, torre 118.95. 1895, total. Puxando no 7, após o táxi da mesma, está autorizado. Seu puxa, chama para o táxi, eu vou no 804. Basta, entre o colega no 7, após o autorizado, chama lembra, o táxi, eu vou no 804. Torre Salvador, bom dia, total 990, estabilizado. 3171, chame o centro Recife, frequência 13395, alterne 13325. Recife 1395, 3325, tá? 3171. Se trem baixo travado, já avisou da pista? A visual reportará na embaixada de travado total. Então 3890, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, tá 3890. Subjet 5808, decolado aos 24. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. Chamarei, bom dia, 5808. No zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5122 e o controle opera em 120.8. Coteja. Ciente, com os autorizados, Recife, nível de voo 390, pelo Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva esquerda, na descida Puca Caju. Controle transponder 5122 e o controle 1208, voo na 642. O no 642, correto o cotejamento, chama para o push. Amarelo, 642. Livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre em 1895, tem um bom dia, o azul 4201. Táxi, Pátio 1 no Índia, Alfa, ponto de espera 1895, bom dia. Boa noite, 04, autorizado seu puxo, que negar 10, 10, chame para o táxi. O altímetro, perdão, 10, 10. Bora 0 na 0, autorizado puxo, bom noite, 04. 3890, a linha mantém pista no zero. A linha mantém no zero, 3890. Total 9910 no solo, os 27, libera pista próxima interseção à direita, taxiway Golf e chame solo, frequência 121.9, senhor. Salve Salvador, bom dia, total 9910, lembrando na Golf. Total 9910, taxi na Alfa e Kilo para o Parte 3. Alfa, Kilo, Parte 3, total. Seis oito nove zero, três zero, decolar, pista no zero, vento variável com dois nós, agora 030 graus, ajuste no zero, um nono. Decolagem no zero, tá? 3890. Reaching 4,000 feet, turn 3153. 3153, descend and maintain 2000, QNH 1011. Post establish localizer, clear ILS X-ray runway 10. 3153, clear descend 2000, 1011. Will post establish localizer, X-ray runway 10. Salvador, LGS 5808, solicita. Prossiga. Cruzando 10.000, pode ir pro Aleph? Não, mantém o perfil da saída, o Webjet 5808. Obrigado, vai manter o perfil da subida 5808. Salvador Azul 4201, no ponto de paradão. 4201, não lhe mantém a pista no zero, senhor. Pista no zero, Azul 4201. 3890, decolado aos 29. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. 20.8, tá? 3890 agora. Parte 1, no Índia Alfa, no parte 7295, 1.11.9. Agora o voo no 8204, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3890. 3890, bom dia, submarinha 330, perfil da saída Puka, Lanterna Dan. 330 Puka, tá 3890. Azul 4201, livre decolagem, pista no zero, vento variável com dois nós, ajuste no zero no uno, vento agora de aproximadamente 060 graus, 02 nós, senhor. Isso, livre decolagem, Azul 4201. Salvador, LGF 5808, nessa pista esquerda, pro 230, de informações. Autorizado desvio 5808, qual a proa que vai manter? 230 por 30 milhas. Sente. Correção proa 240. 240 por 30 milhas, sente. Oi, Salvador, muito bom dia, 1804. Bom dia, Gol 1804, por gentileza, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 1804. 042, posição 3, para pushback, acionamento. Autorizado, chama para táxi, voo no 642. O altímetro no 011. Alistado no 011, tá livre, reportaremos táxi, voo no 642. Chama o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, bom dia, bom dia. 5594 na escuta do solo, para cópia. Salvador, bom dia. Monotécnico, tem informação pelo 360 com Brasília. Copia o 360 para Brasília, gol no 715. Para cópia, com 715. Pegou no 715, autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5131, controle em 120.8, corteja. 1715 para Brasília, 360, Upper Zulu 17. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor Elefa. Transponder 5131, no controle 120.8. Correto, voo no 715, já pronto para o acionamento. Tower on 118.95. Tower 118.95, good day. Paredo 2223, bom dia, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste-me e olhe. Para o táxi, gol 942, 146 a bordo, 3 horas e 12, alterando Natal. 3152, I have inside and final QNH 1011. Please confirm, do you have landing gear down locked, sir? Affirmative, landing gear down locked. Then 3152, you're clear to land runway 10, wind is 070 degrees, 02 knots. 3153, clear to land runway 10. Voo 0804, visual com airplanes da TAN, final agora pressionando zero. Afirmativo, pessoal visual, 0804 é bom. Boa noite, 04, após a passagem do tráfego voos, ele mantém a pista no zero. Após a passagem, ele mantém no zero, 0804 é bom. Zero, passa 160, chama o centro em 12545, alterna 1285. 2545, 2085, tá, 3890, ué. Unos 103153 on the ground at 37, the gate to the right, then contact ground frequency 121 decimal 9, sir. 153, vacate to the right, call 121 RF. Salvador, bom dia, voo no 642, está na ponte 0-0-0 pronto. Bom dia, no 642, observe o Boeing e companhia, assim que o mesmo inicia a rolagem, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, voo no 642. Após a rolagem da tráfego e companhia, ali mantém a pista no zero, voo no 642. Boa noite, 04, autorizado decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste no 09. Autorizado decolar, zona 0, no 804, da Gol. Pronto. Trip 5514, autorizado para Aracaju, nível 130, como solicitado pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Conde. O transponder é o 0273 e o controle em 120 decimal 8. Contexto. Aracaju, 130, Golf 677, 10, decola da 10, curva esquerda, Conde 0273, 1208 ao controle. Trip, 5514. 5514 da Trip, correto cotejamento, chama para o acionamento na remota. Chama ali para o acionamento, Trip 5514, obrigado. Bom dia. O voo no 897 está autorizado para Confins, nível de voo 360 pela APR Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, Leda Bridge. O transponder é o 5133, o controle em 120.8, corteja. Os 39, eu chamo agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor, tem um bom voo. Controle Salvador 208, bom dia, bom trabalho. Para o acionamento. Polo no 607, posicionamento acionamento no 10. No 607, autorizado posicionamento no 10, atento ao Airbus da TAM, estacionando agora em instantes no 08. Ok, mano, a autorização foi dada após a passagem do TAM para o 08. Não, tá autorizado já inicial, o TAM vai parar no 08, ok? O senhor tá no 10, tá autorizado já, apenas esteja atento ao TAM. O que nega 1011, chama para o táxi. E aí, 1011 vai botar para o táxi. Eu vou, 0-3. 6-4-2, 1011, 2-1.